Amigos ouvintes, que a chama transbordante de amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja fonte luminosa de cada um de nós. E que o amor de Cristo permaneça sempre conosco. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.